Panorama Agrícola para 26 de maio de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, este é o Panorama Agrícola de quinta-feira, 26 de maio, noite de lua minguante. Com o Márcio Peixe na mesa de som, estamos enviando o ditado de hoje. O medo anda de mãos dadas com o fracasso. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica para a receita não encaroçar. Na entrevista, a organização dá certo e cooperativas crescem em Concórdia. Quinta-feira é dia de Panorama Regional. Chicão de Lages fala sobre terneiros de corte para exportação. Ligue 48-3239-5647 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Ao usar fubá ou amido de milho nas receitas, dissolva antes em água ou leite. Isto evita que a receita fique encaroçada. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Uma portaria interministerial está beneficiando os produtores de arroz. Ela estabelece leilões públicos para arroz longo fino em casca tipo 1 da safra 2010-2011 no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, por meio de leilões públicos a serem realizados pela Conab. Quem são os participantes? Produtores rurais, diretamente ou por meio de cooperativas. Vencimento do contrato, 30 de novembro deste ano. Preço, R$ 29,00 a saca de 50 quilos, sendo que cada contrato é composto por 27 toneladas. Admite-se, por decisão do governo federal, antecipação do exercício do contrato, observando os seguintes preços: para 31 de outubro deste ano, saca de 50 quilos, R$ 28,50. Para 30 de setembro deste ano, saca de 50 quilos, R$ 28,00. Para 31 de agosto de 2011, R$ 27,50 a saca de 50 quilos. O volume de recursos disponíveis é de até R$ 300 milhões em operações oficiais de crédito. A medida apoia a comercialização de até 500 mil toneladas de arroz. Promovida pelo Ministério da Agricultura, a Semana Nacional de Alimentação Orgânica acontece de 31 de maio a 5 de junho em todo o país. O objetivo é esclarecer a população sobre a importância da alimentação com produtos orgânicos. Em Santa Catarina, a Semana Nacional de Alimentação Orgânica acontece na Assembleia Legislativa em Florianópolis de 31 de maio a 5 de junho. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com Jair Pop, que é diretor financeiro em Concórdia da Cooper Pinhal, uma cooperativa que trabalha com economia solidária e que, em função do trabalho de organização, consegue uma melhor comercialização. Como se dá todo esse trabalho, senhor Jair Pop? Esse trabalho, cada agroindústria se organiza de forma individual, cada indústria, e segregado a uma cooperativa Cooper Pinhal, na qual ela comercializa as notas, os produtos, de forma, através da cooperativa, com custos baixíssimos, e inclusive agora com a implantação da nota fiscal eletrônica, ela tem uma sede que é administrada, é feita todas as notas eletrônicas, para depois ser enviada ao destinatário, ao fornecedor comprador. No seu caso, o senhor produz o quê? No meu caso, é uma unidade de processamento da aipim descascado e congelado. E vende para a região? Vende para a região. E os outros associados, qual é a produção? Nós temos na nossa cooperativa geleias, geleias, conservas, pescado, nós temos panificados e nós temos também a produção de mel, que daí a mel é da região, segregada à nossa central, que é a SECAF. Jair Pop, da Cooper Pinhal, em Concórdia, como o senhor avalia a questão da organização para o sucesso da agricultura familiar? É, na verdade, a organização é a essência de tudo, porque assim é uma forma de poder estar comercializando os produtos organizadamente, porque assim, de forma individual, seria difícil ou, na verdade, não teria condições por causa do custo, tipo contabilidade, todas essas despesas que a cooperativa tem mensalmente, custo com nota fiscal individual, não teria como. Assim como a forma de organização, aí fica mais fácil, cada um é feito um rateio entre todos os associados, ficando mais o custo mais reduzido, mais fácil. Custo menor e a possibilidade de acessar maiores mercados. Isso. E o que o senhor poderia falar para o ouvinte do Panorama Agrícola sobre esse conceito de economia solidária? Na verdade, a economia solidária é uma forma de a gente poder se organizar e poder, pequenos grupos, poder estar comercializando. E não significa, por ser pequenos grupos, que a gente não tem qualidade no produto. E sim, é muito pelo contrário. A gente tem qualidade no produto, mas a gente não tem a quantidade, muitas vezes não tem quantidade, mas a gente tem qualidade do produto. E daí, de forma solidária, a gente consegue comercializar vários produtos a uma só cooperativa e conseguindo acessar um mercado maior. Jair Pop, diretor financeiro da Cooper Pinhal em Concórdia, muito obrigado pela entrevista aqui no Panorama Agrícola. Obrigado. Fique ligado no Panorama Regional. Terneiros de corte para exportação. Governador do Estado, João Raimundo Colombo, e o secretário de Estado da Coordenação e Articulação, Antônio Serão, estiveram reunidos com um grupo de italianos representantes da União de Importadores e Exportadores de Carnes e Derivados da Itália, a Uniceb, juntamente também com a direção da SIDASC, presidente da SIDASC, né, para discutir a construção de um terminal de confinamento de terneiros para Santa Catarina. O objetivo da missão italiana, então, é dar início à implantação do projeto de importação de bezerros de raças bovinas de corte para os seus mercados, criando, então, uma empresa aqui que faria a compra e venda dos animais e formalizando também um contrato de comodata onde se daria o terreno para a empresa italiana. Segundo os empresários, a ideia é que o local fique pronto ainda nesse ano, segundo semestre de 2011, e a expectativa, então, que até o final do ano aconteça o primeiro embarque aí, em torno com 4 a 5 mil terneiros de corte para a Itália. O governo do Estado, né, tem dado apoio para essas negociações ocorram, porque já faz algum tempo que está sendo estudado, né, essa possibilidade, e então tem que existir um local, né, uma espécie de quarentena para adaptação dos animais para depois serem transportados, né, e comercializados então para a Itália. Os italianos então querem importar esses terneiros vivos de Santa Catarina e estão negociando para viabilizar a compra desses animais e firmar, claro, um compromisso. O governo do estado está dando apoio, que à medida que possível todo o estado tenha condições aí para atender esse mercado aí em expansão, né, que seria a venda de terneiros vivos de Santa Catarina para a Itália. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epag, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.